sair na brincadeira, vou viver meu amanhã. Por aí nessa poeira, esquecendo o que eu vivi, que eu sofri. Vou pegar minha viola, eu vou me embora daqui. Te deixo o que tiver na casa, te deixo rosas no jardim. Também vou levar meu retrato pra você não lembrar de mim. Também vou levar meu retrato pra você não lembrar de mim. Vou tirar do peito esse amor que agita o meu silêncio, que perturba o meu sonhar. Agora eu vou. Mereço tanta dor. Meu silêncio.